chegando. Vai pro teu Pretinho lugar. Básico para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e todo mundo através da internet, pelo site da Atlântida e todos os aplicativos de qualquer tipo de smartphone. Eu sou o novo âncora do programa. Bicha. Já vou fazer umas mudanças por ano, tá fora. Pode sair. Pode sair do suíte, não puxa saco na minha gestão, não, sério. Mr. Pito vai ser o segundo âncora, tá? Maurício obrigado. Vai ser o seu terceiro. Terceiro. Não tem capacidade técnica de ocupar esse cargo. Não tem capacidade técnica. Sim. KG, tu vai fazer o Almir. A partir de hoje, tu faz o Almir. Reconhecido, tá? Eu fui. Faz o Almir. Pode ficar tranquilo, querido. Acabou. Já tá na minha hora? Acabou. Tá na tua hora. Já sumo? Acabou o teu showzinho? Não, só um pouquinho, agora sou eu. Acabou o showzinho. Tá bom, se vai ele lá. Largou com a ancoragem, agora é minha ancoragem. Vai lá. 13h13, boa tarde. Estamos começando mais Platos uma. Platos do dia! Cachê, só um pouquinho, tu tá fora. Não, o Pi tirou o KG. Tirei o KG. Cada um tirou. Eu tiro o Potter. Tu tem autonomia pra isso? Tu tem autonomia pra isso? Tu não é puxa-saco. Já sou eu, já fui a tua parte, eu sou o terceiro âncora. Tá certo, é tua. Eu devolvo as funções pra Alexandre Ferreira. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, vocês são excepcionais no que fazem, são excelentes no que fazem. Não canso de dizer, mas feliz ou infelizmente, este posto ainda é meu. Felizmente. Se o Galvão Bueno estivesse escutando o programa, entendeu? E eu começasse o programa como âncora, ele ia falar assim: não é a dele. Não é a dele. Não é a dele, não é a dele. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo, como disse o Potter, na tentativa de âncora para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. 1h04 deste dia 28 de setembro de 2011. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel Farmácias conosco também. Que beleza, hein, cara? O pegado, card tá de patrocínios que do rol, hein? Tá pegado o negócio. É impressionante. Fala, Mr. B. Fala, boa tarde, saudações. Boa tarde. Pô, não tem uma dessas pra mim aí? Fala aí, Cajuzinho. Aí? Dá uma balinha de goma aí, então. Eu quero um microfone igual esse aqui do Pi. Temos que... Cara, é impressionante. Depois, né? Isso foi vamos tweetar. Muito fashion, né, fala, cara? Pro ouvinte que não está vendo. Eu vou tweetar. Vamos tweetar. Não, mas quem não tem Twitter, como é que fica? Aí se ferra. Faz um Twitter. Homenageado ontem pelo Potter. Aí você vai ter que receber com uma velha história do rádio que descreve o microfone para as pessoas, agora, né? Eu fui homenageado pelo Potter, criatividade, talento, arte absoluta. Obrigado. Do Potter. Em tempos de Bienal, né? Que camisou o meu microfone com tempos motivos de tigresa. Isso, né? Onça, na verdade. Para com as mãos. Oncinha. Para com as mãos e olha pra cá. Oncinha. Isso, estamos neste momento tirando a foto. Que pode ir, inclusive, pro blog do Pretinho, mostrando aqui a criatividade dos amigos da mesa. Cajezinho, tu tá bem, Cajezinho? Ótimo. Ótimo, com a camisa da Argentina, tá mais bonito ainda. Eu acho obrigado, legal que o KG tá se solidarizando com o Mário Fernandes e não está também na seleção brasileira. É verdade. Aliás, é hoje à noite, 10 para as 10, o super clássico sul-americano, Brasil e Argentina. Inclusive, já vou falar pros colegas que tô organizando uma carninha lá pra ver o jogo. O Lelê já está fora porque vai no Dona Fashion. Certo. Foi o que ele me falou aqui. Tá bom. Eu vou lá, continuando com a semana da proteína, vou comer uma carninha contigo lá. Fala, Potter! Estamos aí, o Dona Fecha acaba 9h30, então ele tem tempo de chegar. Não, mas ele não quer, diz que ele vai ficar depois pros bastidores. Entendi. Que é o melhor do Dona Fecha. Boa tarde a todos aí, gente. Boa tarde, Porã. Muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, Maurício. Muito boa tarde. Cortando total. Cara, a estrela móvel de hoje. Obrigado, Mr. P. Meu nome é Alexandre Fetter, nós somos a família Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde. A matriarca da família não estará conosco hoje. A Rodaica, a estrela móvel, está em curso de aprimoramento. Aprimoramento das funções que ela exerce aqui na firma. Certo? Certo. Quarta-feira, 28 de setembro de 2011. Hoje é dia da Lei do Ventre Livre. Explica pra nós a Lei do Ventre Livre, Maurício Amaral. A partir desta data, todos os filhos de escravos nasciam livres. Não eram mais escravos. Obrigado, Amaral. Foi a primeira das leis que acabou com a escravidão no Brasil. Muito bem, Amaral. Aliás, ontem anunciamos aqui o dia do profissional da educação física e erramos. Não era? Porque o dia da educação física, o dia do profissional da educação física, disseram lá nossos instrutores da Companhia Atlética, é no dia 1º de setembro. Não, errado estão eles. Deviam ter comemorado ontem, seguindo o Pretinho Básico. Tá bem. Vamos ver só. Hoje também é dia da Mãe Preta. Que tem a ver com a Lei do Ventre Livre. ventre livre. Exatamente, tem a ver com a lei do ventre livre e tem a ver também com a fruteirinha ali da Fernandes Vieira, do meu amigo gringo. Abraço gringo da Mãe Preta. É, Mãe Preta é o nome? Mãe Preta é o nome da fruteira. Eu tenho a Mãe Preta que me amamentou lá no Maranhão, né, Magnata? Que beleza, hein, Paulo? Desde pequenininho, o Pauzão me largou de mão. Desde pequenininho. Agora eu não que te aguentava, me encontrou. E aí me largou nas mãos numa Mãe Preta. Na verdade, Mãe ninguém te aguenta. Me deu muito de mamar. A Mãe Preta que pode ser a mãe desse programa, né? Sim. Pode ser a mãe desse programa, exatamente. Pode ser. Hoje também é dia do lavrador. Isso aí. Olha aí. E dia do nosso colega jornaleiro. Que beleza. É o cara que trabalha como nós com comunicação. Diário, né? Isso aí. Dia zero! Dia mundial contra a raiva também. Dia mundial contra a raiva. Qual das raivas? Dos animais. Raiva. Tanto é o dia mundial contra a raiva que nós mandamos Pianjas pra vacinar hoje, né? Ah, o raivozinho do programa. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Greve dos bancários leva lotéricas a ampliarem horário de atendimento em 2 horas. Oh. Em shoppings, centros comerciais e supermercados das maiores cidades, o atendimento vai se estender até as 9 da noite. Proprietários alertam que pode faltar dinheiro devido ao grande volume de saques. Lotéricas de ruas talvez ampliem em cerca de 1/2 hora o atendimento, porque é mais complicado, é menos seguro. 7:30. Mais vulneráveis. Isso aí. Até 7:30, né? É, daí sim, né? A lotérica, né? De rua. Isso aí. Uma tartaruga com cerca de 30 centímetros foi arremessada para o pátio do presídio regional de Passo Fundo, no norte do estado, na noite de ontem. É um crime. É um protesto contra a lerdeza da justiça. O animal estava dentro de uma sacola plástica junto com 2 garrafas de bebida alcoólica. Mas que isso? Tartaruga tava bebendo. Cara, pobre do bicho, cara. Pobre o sofrimento bicho, de uma tartaruga com um casco machucado, você não faz ideia. Não me preocupa o casco da tartaruga, me preocupa o casco da bebida alcoólica. Me preocupa a tartaruga tá bebendo. Que é isso? A tartaruga... Eu acho que a tartaruga tomou uns goles e se jogou. Na boa, na boa. Tartaruga foi encaminhada para a patrulha ambiental. Eu acho que essa tartaruga cometeu um crime, tá bêbada, tipo, e aí ela foi pra prisão já. Eu não aguento mais, eu quero ir pra aí. Imagina o trago do cara que botou numa sacola uma tartaruga, 2 garrafas de álcool e jogou pra dentro do presídio. Hoje eu tava um trago da ficada. Hoje eu tava vendo na TV de manhã a brincadeira de alguns adolescentes no Japão, no litoral do Japão. Eles pegavam um filhote de cachorrinho, um cachorrinho micro, e atiravam no mar. Lá no mar, aí ele voltava, aí chegava na beira do mar, jogava de novo. Exercício. Até que alguém chegou a uma... É muito mal. Isso é crueldade, cara. Pegaram o bicho tava quase morrendo, aí o cara conseguiu salvar o cachorrinho pra... Olha o que é, cara. É, muita maldade. O Maurício se sensibilizou, ele achou maldade isso, mas jogar uma tartaruga dentro do presídio, ele deu risada até você chegar. Não, mas o cachorrinho é pior. Tá certo. Bicho é bicho, né, cara? Bicho... Cada um tem o seu bicho preferido. É isso aí. Um dos principais traficantes de drogas do norte da ilha de Floripa foi preso na noite de ontem. O Gabriel Schroeder, conhecido como Anão. Oh, Anão. Além de vender entorpecentes, Pause, também é suspeito o Anão de aterrorizar a região por causa da violência. Não é conhece mesmo, não. O Anão? Ele conhece todo mundo, cara. Sabe que eu conheço muita gente, mas é que eu conheço vários anões, né, Magnata? Vários anões. Além de trabalhar com ceguinho, eu trabalho com Anão. Tem um Anão que é responsável lá. É tu e o Alcemar. É responsável por instalar umas caixas de som que a gente bota o subgrave, né? O subgrave pra subgrave é com o Anão. Tem um Anão que instala o subgrave. O Anão que instala o subgrave lá no palco. Eu tenho um Anão que me ajuda nas questões de informática, é o Nelson Nerd. Ele sabe tudo de informática, o Nelson Nerd. Tá sempre comigo. Pois então, cara, prenderam o Gabriel Schroeder, o Anão, que aterrorizava o norte da ilha com o tráfico de drogas. Muito bom. Ele invadia a casa da... Porque lá tem casa de veraneio, né? Muito. Uh-huh. Ele invadia e roubava tudo, né? Então, com ele, acharam um monte de eletrônico. Que beleza. Que feio. O crime não compensa, né, cara? Não adianta. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Polícia Rodoviária Federal vai começar a multar por meio de câmeras de vigilância na BR-116, no trecho Porto Alegre-Novo Hamburgo. O motorista que cometer infração de trânsito na rodovia será autuado a partir desta quinta-feira, Mr. P. Tem hoje e amanhã só. Os trabalhos serão realizados durante as 24 horas nos 36 quilômetros onde estão instalados os equipamentos. Do entroncamento da ERS-239 entre Novo Hamburgo e Estância Velha até a entrada de Porto Alegre na Ponte do Guaíba. Qual é a velocidade máxima aí? 80. Na BR? Acho que é 100 ali. Não, não, não. Não é 80. É 80? É urbano. Não, na verdade a máxima ali é 30. Aliás, não faz sentido, porque o cara não consegue passar de 50 a 60 por hora mesmo. É só pra multar os caras de noite. Isso aí. Mas era o que eu ia dizer. O que me atucana é quando eu venho pra cá de manhã cedo e que aí tá livre. E a tendência é tu andar 100. É. E se é 80, eu. Não, mas eu acho que eles vão multar mais o tesourinha, sabe? O cara que fica costurando, o cara que não respeita, o cara que anda pelo acostamento. Eu acho que esse tipo de coisa. Que você... Ah, tá. Essa câmera não é uma câmera que. Não é um pardal. Eu acho que não é um pardal. É uma câmera-câmera mesmo. É uma câmera-câmera, não é pardal. Ah, tá. Que essa câmera não mede a velocidade do carro. Eu acho. Não, acho que não. Então, na realidade, vai notificar pra depois virar pra depois chegar a multa. E até vou dizer mais, né? Não sei se vai ter esse poder. Geralmente, eu não sei se alguém pode nos explicar, alguém da Polícia Rodoviária Federal pode nos explicar, porque se for multar a velocidade, no meu parco pobre entendimento, é o seguinte, uma câmera que está lá em cima, não sei quantos metros de distância, num poste lá, 15 metros, 20 metros de altura, ela não tem como aferir a velocidade real do carro. Acho que é motivo de segurança e não de multa, no caso, não para multar. Mais preventivo, né? Exatamente, para ver o que está acontecendo na estrada. Isso já é. Já tem lá. Agora, pelo que eu vi na notícia, é notificação, né? Não é? Multa, é multa. Mas multa, tudo quanto multa, é multa, tu é notificador. As câmeras têm um giro de 360 graus e o zoom de 36 vezes, que permite a identificação do veículo em detalhes, mesmo à distância. Se o cara tiver sem cinto. É. E segundo eles aqui, fumando. O Alessandro Castro, que é o representante da Polícia Rodoviária Federal, né? O Alessandro. Nosso bruxo. Ele disse, acredita que vai melhorar a qualidade de circulação, evitando, ao mesmo tempo, o excesso de velocidade de alguns motoristas. E o nosso ouvinte Homerinho aqui disse que não é pra velocidade. Não é pra velocidade. Não é pra velocidade. Se o Homerinho disse, então é. Não, grande Homerinho, hein? Homero Bellini Júnior, um grande abraço, meu bruxo. Tem um e-mail, um torpedo aqui, vamos ver de quem é, talvez possa nos esclarecer. É do próprio Alessandro da Polícia Rodoviária Federal, dizendo: se quiser, me liga. Querer eu quero, só não posso, Alessandro. Agora eu tenho um outro torpedo aqui. A sua fatura. Eu tenho outro aqui. Essa aqui é outra coisa. Mas de qualquer forma, está aí a notícia, verdade, né? Está aí a notícia é o que importa, né, Féter? Enquanto isso, a polícia flagrou um automóvel trafegando a 174 km por hora na BR-386 em Fontoura Xavier, no norte do Rio Grande do Sul, na tarde de ontem. Que maravilha. O condutor do Volkswagen Jetta, morador de Concórdia, tinha como destino Porto Alegre e revelou aos agentes que não podia perder compromissos. Sai mais podia cedo, perder, né, filho? A vida, né? Podia perder a vida. A vida podia perder, podia matar alguém. Sai mais cedo, meu filho. A gente não pode ser hipócrita, né, cara? Se tu pega uma caranga dessa, um automóvel de alto gabarito, completasse com freio a disco, com puta do motor, suspensão preparada pra andar 220 por hora. Só que a gente não tem estrada pra isso, né? Esse é o detalhe. Esse carro foi feito pra rodar na Alemanha. Também, né? Esse carro foi feito pra rodar na Europa e não aqui no Brasil. Isso aí. Pois é. Mas tem aquele frost. Se eu tenho um carro que vai 220 por hora, eu quero andar 220 por hora. Já em Santa Catarina, dois jovens foram flagrados fazendo racha de motos na BR-101 em Tubarão na tarde de ontem. A Polícia Rodoviária Federal descobriu a corrida ilegal após receber uma denúncia. Os jovens, de 18 e 19 anos, estavam em motos modelo Honda CG-150. Beleza! Sabe o que esses malucos fazem? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi eles fazendo isso nesse mesmo trecho ali, Tubarão, Criciúma. É bom que é de tarde, Sombrio. Né? Sombrio. Sabe o que eles fazem, cara? Eles aceleram a moto até o fim do punho do acelerador e botam os pés pra cima, pra trás, pra acabar com o coeficiente de atrito. Entendeu? Então eles ficam ali. Deitadinhos. Deitadinho com o punho fechado e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, lindo. É uma beleza. É verdade. Te contar, né, velho? É verdade, Féter. 1:16, tá, Marcelino. Eram esses os destaques. Tá, acabei. É verdade, acabou bem, hein, Féter. Como bem. Sempre, você como está sempre. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Você está até muito o Marcelino, bem, Marcelino. É, poxa saco, todo né, cara? Mundo é poxa saco. Obrigado, Marcelino. É verdade, você é verdade. Quer a minha ajuda? Quando eu lhe chamar, você vem, seu cabeçudo. Quanto é que você vai? É verdade, tem um rapaz muito parecido com você agora no Bom Dia Brasil, o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. É uma cabeça. É o Chico, o famoso Chico. É verdade, é verdade. Ô, Marcelino, rapidamente, verdade, nosso querido falar. Alessandro Castro, da Polícia Rodoviária Federal, obrigado, mandou o torpedo que diz assim, ó. É só para infrações de percurso. Aí, tipo, ultrapassagem pelo acostamento, caminhão e ônibus na faixa da esquerda, estacionamento em local proibido. Levar amante no motelzinho da estrada. Isso também vai ser flagrado. Isso não é infração de trânsito. É, de trânsito não, né? Não é infração. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Marcelino, infla na notícia. É verdade, vamos lá. Fiorino carregada de atum, capota na BR-101, na Grande Floripa. Não, cara. É verdade. Tem ver a cena. É verdade, a Fiorino cheio fechando os atum. Tudo. É verdade, os atunzinhos, parece que os atuns estavam vivos, estavam pulando, ficaram eles, saltando. Sabe o que eles gritavam na hora da queda? Ah, pum! Quando caiu. É verdade, Maurício Amaral. Essa foi muito boa. Tum! Boa, Maurício. O caminhão teria provocado um acidente em Tijucas. Ah, lá em Tijucas tem muito atum. Lembrando que a partir de segunda-feira o jornal será transmitido de Florianópolis, essa cidade tão querida por todos nós. Não dê a sua opinião, vá na notícia. Cala a boca, Cid, isso não é opinião. Apenas informando a nossa audiência. Holandês é preso na Guiana Francesa com beija-flor escondido na calça. Ah, é? É verdade, quem aqui nunca escondeu beija-flor na calça? O beija-flor, pra quem não sabe, é aquele menor passarinho existente, né? É verdade, é verdade. É o colibri, é o colibri. É verdade, é o beija-flor. Ele para no ar, né? Para no ar. Algum dia ele e Dario Maravilha e um helicóptero. Só isso. Por falar nisso... Escurinho. Nosso abraço carinhoso à família do Escurinho pela perda. É verdade. É irreparável, né, cara? Que é verdade. Pena. É verdade. Pena. Grande ídolo, grande colorado. Grande figura. É verdade. Mas eu estava falando aqui do beija-flor, né? Sim, beija-flor. Sim, beija-flor. Dentro da calça do querido, beija-flor, né? Que trouxe o meu amor, voou e foi embora. É verdade, a apreensão ocorreu no aeroporto de Rockenbach, em Caena. Olha lá, Rockenbach tem aeroporto. É, Rockenbach, é Rockenbach, é um parente. O volante do Grêmio comprou um aeroporto. Cala a boca, Cid. Passageiro carregava 12 beija-flores escondidos. Temos o som do beija-flor, ó. Olha o beija-flor escondido na calça. Olha o beija-flor. Ó, que bonito. Tem um salmo parou sobre beija-flor. Parou beija de cantar flor, esse beija-flor. Foi embora. Oh, vai te cagar com esse teu beija-flor aí, meu. Esse beija-flor não é... Vai te cagar com esse beija-flor. Certo, mano. Vai te cagar com o beija-flor. Então ele tinha 12 passarinhos. 12 passarinhos. 13 passarinhos. É verdade, é verdade. Tem que ver ele, né? Deixa o seu beija-flor livre. Uma hora era o beija-flor. Eu consegui uma coisa praticamente inédita. Eu já consegui um beija-flor posando na minha mão. Eu tenho até foto disso. Depois eu vou mostrar pra vocês. É verdade, é verdade. Posando na tua mão, cara. É verdade. Interrompeu o jornal pra mostrar o beija-flor pro chefe. Mas seguindo, então. Eu já matei o beija-flor com a minha depressão. E eu a mão, bonito. A soco. A gente já sabia, né, que a gente maltrata passarinhos na tua casa. É o Mengele, né? Dos pássaros. O Marcelino ficou muito confuso, verdade, acabou? É verdade, Mais uma última notícia, Cidade belga conta com um museu sobre a batata frita. Ah, importante. O museu fica no Bruges. Aonde? No Bruges, lá no Bruges. Na cidade Bruges. Meu Bruges, lá na Bélgica. Ah, na Alemanha? Na Bélgica? Já tá então dizendo que é belga. Você não sabe, vai demorar com as notícias? Você não sabe, você não fala. Meu Bruges! É o Fritz Museum. Você não sabe apresentar esse quadro. Cala a boca, Cid, cala a boca. Você é um incompetente, cala sua boca, Cid, cala sua boca. Não é a sua hora, venha para os Salmos. Eu venho para os Salmos. Venha para os Salmos aqui no programa. Eu estou sendo pago. Saia fora, seu cabeçudo. Eu tenho contrato. Vamos se acalmar? Vamos se acalmar? Obrigado, Marcelino. Vou cortar teu microfone, Marcelino. Vou cortar o teu também, Cid. Cortei. Vai daí, Pi. Machistas, machistas, machistas. Quem? Evadna. Nós, né? Evadna é que manda o e-mail. Evadna. Não, dá pra tu repetir. Evadna. Evadna. Evadna. Evadna é nome de lateral direito. Oi, eu sou a Evadna e vim aqui para contar um e-mail. Evadna. Não deu. Eu não sei fazer essa bomba. Para estudar. Para quê? Diz ela aqui no e-mail, indefectíveis bebês. Tava ouvindo, como de costume, o Pretinho do dia 21 de setembro e fiquei indignada com o machismo escancarado e certamente falsificado. Porque eu não creio, com exceção do Potter, que vocês todos tenham esta visão retrógrada. Antes de me xingarem de frustrada, feia, não, qualquer frustrada, dos argumentos machistas e inconsistentes normais, já aviso que sou casada, bonitona, gostosa, bem formada e boêmia. Ah, e é humilde. Ela é boêmia, é? Não, e é humilde também. Mandou gostosa. Fotos. Ela mandou fotos? Mandou? Eu pergunto pra ti, mano. Tem o blog dela aqui. Tem o blog? Tem. É, para esclarecimento de vocês, prestem atenção. Moleque tem primeiro, blog. Nós sabemos, sim, cuidar de nossos carros, nós mulheres. Cuidamos nada. Da água, do óleo das correias, fluido nada. De freio, óleo de câmbio e tudo mais. Existe manual do proprietário, sabiam? Manual, dois. Não, não sabe. Nós podemos, sim, abrir vidros de conserva. Existe um abridor para isso. Três. Nós alcançamos a prateleira mais alta. Existe escada. Sim, sim, é verdade. Quatro, é nós verdade. Podemos, sim, levar as próprias compras. Existe carrinho. Pode não. Nós, sim, estacionamos a carro. Ah. O carro. Ah. Existe sensor de estacionamento. Ah. Nós sabemos onde ir. Existe GPS. Nós não precisamos de vocês para conversar. Existem as redes sociais. Não precisamos de vocês para endoidar. Existe o álcool. Não precisamos de vocês para sexo. Ah, não? Não, não. Pobre do marido da Evagina, né? O marido da Evagina agora acaba de ser... Tá bem, sim, tá claro. Ótimo. Uhum. Tá bom pra mim. Deixa eu complementar aqui. Tá bem. Não. Deixa o Pivai. Ele que é um perigo. Deixa que o Pivai, o Pivai. Nós não precisamos de vocês pra procriar. Ah, não? Porque não, existe não. Banco de esperma. Ah, sim. O esperma sai da onde? Da vaca? Do macaco. Então, queridos. Do macaco. Queridos, tudo o que fazemos é só para dar a vocês a sensação de utilidade. Mas vocês estão tão obsoletos quanto um curso de datilografia. Ah, é? Evagina é que mandou. Evagina, olha só. Evagina é. Atenção, Evagina, vamos lá. É amarga, hein? É, o carro que ela disse que sabe cuidar, quem inventou foi um homem. Né? O vidro de conserva, o abridor que existe, foi um homem que inventou. Isso aí. Né? A escada foi inventada por um grego chamado Gregory Scales. É isso aí. Sim. Né? O carrinho de supermercado foi um homem que inventou para vocês carregar as suas compras. O George, né? O sensor de estacionamento, obviamente, que não foi uma mulher que pensou nisso. Apesar de que um ela deveria. Foi um homem cansado de ter seu carro. Aliás, eu vou trazer um relato aqui de uma mulher. Eu soube, não presenciei, mas soube que uma mulher teve quase um ataque cardíaco quando comprou seu carro novo, foi estacionar de ré, não sabia ela que seu carro novo tinha sensor pra ré. E quando ela botou, engatou a ré, foi dando ré, começou a pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ela abandonou o carro e saiu correndo. É burra! Vai explodir, ela já explodiu. E aí segue aqui, GPS, quem inventou? O homem, né? Redes sociais, Facebook. Como beijo, é Simone. Garoto? Mark Zuckerberg. O homem. Né? O homem que inventou o álcool, não preciso nem falar. Isso aqui eu não preciso falar também. E o banco de esperma. Quem inventou foi uma mulher. Não, quem abastece o banco é o homem. Mas né? Quem abastece é o homem. E outra coisa que eu queria dizer pra ela, tudo que ela falou pode até ter um fundo de verdade, de coerência, mas elas precisam pedir para nós. Não, precisam. O troço tá do lado dela ali. Ela usa ela como exceção pra cobertar os defeitos que o universo dela tem. As amigas dela não fazem o que ela faz. Então não adianta nada ela fazer. Se as amigas não fazem. Mas se não tivesse... A resposta toda tá na peça que falta, né? Ah, o cérebro, né? Qual peça que falta? Nossa. O cérebro. Depois sou eu, né? Cada um interpreta a peça como quiser. Essa resposta está com você. Vai. Coisas que um bêbado nunca diria. Leva. Um. Estou bêbado. O bêbado que diz estar bêbado é redundante. Dois. Você não faz meu tipo. Pra bêbado, até a Geise Arruda faz o seu tipo. Ah, olha. Três. Eu estou com medo. Já viu bêbado medroso? O cara toma um porre e se transforma em Superman. Essa que eu vou, porra! Essa que eu vou! Quatro. Cansei de beber, viu? O bebum pode até estar em coma alcoólico, mas pede vodka no lugar da glicose. Vodka, porra! Vodka! Cinco. Não tem mais dinheiro, viu? Todo bêbado se torna automaticamente milionário. Vou pagar com cartão de crédito, porra! Crédito ou débito? Crédito! Não tem fundo nunca, né, cara? Crédito! Seis! Para aí que eu vou vomitar no carro! Ele vomita! Bêbado já avisa, né? Já viu o parente avisar a visita? Avisar a visita? Corpo de bêbado também não! Que maravilha! Sete! Eu preciso ir pro hospital! Impossível um bêbado dizer isso! Jamais. Você só percebe a necessidade quando o infeliz já tá desmaiado. Oito! Eu não gosto de pinga, sabe? Sóbrio, ele pode até não gostar, mas beba é outra história. Bebe até querosene. 9. Eu sou burro! Essa é boa. A bebida é melhora boa. As pessoas. Claro. Todo bêbado tem sangue europeu, tem amigos famosos, é poliglota, entende de física nuclear. Me cheira bem, né? E finalmente, 10. Agora eu vou ficar calado. Quando um bêbado diz que vai ficar calado, espere que ele explique o motivo. Isso eu ia dizer uma outra, mas é sinônimo disso aí. Jamais tu vai ouvir de um bêbado olhando pra ti. Que bom que tu entendeu. Agora eu posso parar de falar. Vai, guri, aí. Quem fez isso aqui foi o testosterona. Tá. O mundo sem as mulheres. Giovanni Bannon manda pra gente. Bannon! O cara faz um esforço desgraçado pra ficar rico pra quê? Pra pegar mulher. O sujeito quer ficar famoso pra quê? Pra pegar mulher. O indivíduo vai na academia fazer exercício pra quê? Pra pegar mulher. A verdade é que a mulher... É a mulher o objetivo do homem. Essa é a nossa homenagem a você, mulher. E a partir de tanto machismo até agora. E a partir de um objetivo conquistado, o homem quer mais objetivos, né? Quer conquistar mais objetivos. Não, pera aí um pouquinho. Não, eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar. Como é que tu arrota no microfone de uma rádio, Potter? Escapou a Coca-Cola. Always got to. Pior é que ele tá com a latinha de Coca-Cola aqui do lado mesmo. Explica-se, né? Cara, assim, na boa. Lamentável. Pra instituir. Agora de volta o cartão amarelo e o cartão vermelho no Pretinho Básico. Isso é bom, isso é bom. Agora está oficialmente recuperado o expediente do cartão amarelo pra ti, Potter. Amarelo pra Roto, vermelho pum, né? Porque eu acho que ele fez pum também. Ah, não! Não fez. É por cima e por baixo, tio? Vai deitar. Ou eu arroto ou eu peido. Não. É possível, sim, fazer os dois simultaneamente. Tu sabe que o arroto nada mais é que o peido que sobe de elevador, né? Não, é que tem cara de bunda e o peito não serve pra onde sair, né? Potter. Ele fica em dúvida, né? Potter. Sim, tu peidou. Não peidei. Cara, eu tô sentindo no ar. Eu não peidei. Eu sinto no chão. Então o teu arroto é muito fedorento. Pode ser. Tem um cheiro bom. Potter, nesse momento o Fetter fez aquele sinal pra ti com as mãos cruzando assim. Acabou. Acabou. Eu vou seguir pianinho no programa então, tá? Tudo que eu quis dizer é que o homem vive em função da mulher. Vivem e pensam em mulher o dia inteiro, a vida inteira. Se a mulher não existisse, o mundo não teria ido pra frente. Homem algum iria fazer alguma coisa na vida pra impressionar outro homem, pra conquistar sujeito igual a ele. Que bigode! O perfume nos olhos. E tudo. O mundo só de homem seria o grande erro da criação. Ah, isso seria mesmo. Agora entrou a polícia com o amarelo na briga e jogou o gás lacrimogêneo. Já dizia a velha frase que atrás de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher. O dito tá envelhecido. Hoje eu diria que na frente de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher. É você, mulher, quem impulsiona o mundo. Nossa, maravilhosa. É você, mulher. Quem tem o poder e não é mais o homem. Mas precisa de um empurrãozinho. É você quem decide a compra do apartamento, a cor do carro, verdade. O filme é serviço, o local das férias. Bendita a hora em que você, mulher, saiu da cozinha e bem sucedida ficou na frente de todos os homens. Calma, Potter, e se você que tá lendo isso aqui e for um homem, tente imaginar a sua vida sem nenhuma mulher. Tá louco. Aí na sua casa, onde você trabalha, na rua, só homens. Já pensou? Um casamento sem noiva. Um mundo sem sogras. Ah, isso aí seria legal. Tá melhorando? Seria legal. O mundo sem sogras é de se pensar. Né? Minha sogra é tão querida que eu não queria o mundo sem ela. Porra, pra mim tu mente, porra. Dá pra ter mulher umas 2-3 horas por dia só? É a meta, né? Tu diz várias? Transforma numa pizza? Não, pode ser. Uma coca. Tá bem. Olha só. Fala, querido. Tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. É verdade. Tá? Vamos nós aqui. Fedor, cara. Faz os classificados. Não sei qual foi o pior. Tive que botar esse arzinho aí, esse Não, tá bom. Tá melhor que o cheiro do Potter. Aromatizador de ambientes. Não sei, melhor que o cheiro do Potter. Lá da Osklen. O cheiro do Potter é brabo. Abraço pra galera da Osklen. Esse tubo aí custa aí uns 2 mil. Por que que é da Argentina? Se é da Argentina, o aromatizador. Não, acho que não. Por quê? Por nada. O nome é Vento. Ah, é vento. Eu gosto, por isso que eu gostei desse aroma aí. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. ofertas do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Meu nome é Jouber Castro. Sou de Joinville e escrevo pra dar uma força pro meu chefe vender sua nave espacial. É um Citroën Grand C4 Picasso. Oh. Ou um Citroën C4 Grand Picasso, eu acho que é, né? Torno Grand Picasso. O único anúncio que ele fez pra vender o carro foi um bilhete pendurado no para-brisa com os dizeres: vendo este carrão, o preço é bom. Olha que beleza. É bom, chefe. O carro é 2010, preto, tem 7 lugares e muito espaço interno. Foi considerado a melhor compra do ano pela revista Quatro Rodas. Tem apenas 10 mil km rodados, câmbio automático, Tiptronic com seletor no volante, para-brisa panorâmico, motor 2.0, 16 válvulas e mais um monte desses penduricalhos dos carros pra família. Eu fico imaginando assim, esse é um carro pra família, pra família, né? Tu imagina esse carro na mão de um homem solteiro. Não, não precisa, né? Um homem solteiro imagina, com esse carro. O que, que precisa? É... 7 lugares. Para-brisa, para-brisa. Panorâmico. É. Panorâmico. É maior, para-brisa é grandão, começa no teto e acaba lá embaixo. É tipo aquela vista que tu tem lá da janela do Majestic, tá ligado? Braço Mas Majestic. Eu posso falar uma coisa sobre os carros da Citroën? Eu, particularmente, tenho uma bronca com os carros da Citroën, que é a coluna. A coluna lateral ali, né? A coluna lateral ali é meio... Tem um ponto cego ali, né? Isso, e aí um ponto cego na frente é ruim, né? É, realmente tem esse problema. Eu tive um Picasso. Mandar e-mail. Eu não tenho mais. Não tem mais, né? Mas, eu vou ligar pro André. Não, se tu quiser, eu te dou um Picasso, porra. Não, tá, olha só, deixa eu só mandar aqui mais uma informação. O cara tá pedindo 75 mil nesse carro. Tá louco? Como assim, cara? 75 mil? 75 mil, eu compro um. Qual é o ano? 2010. Ah, não, tá valendo, porque o novo desse aí é pra lá de sem conta. Deixa o cara mesmo. Vocês ficam agorando. Mas é que nós sabemos de carro, meu. Sabemos todo dia, eu leio. Eu também acho, já cara. Já que tu vai ler o negócio, lê. Fica avacalhando, assim, meu. É isso vai aí. Que o cara consiga vender pelo preço que ele pediu. Mas eu não quero ajudar ele, eu quero ajudar 2 milhões. Então é vendoc4picasso@gmail.com. Vendo c4picasso@gmail.com. A gente nunca vai querer melar o negócio da nossa audiência aqui. Tá fazendo um favor melar nenhum. O negócio. Continuando aqui, nenhum. Ó. Envio este e-mail para ver se consigo dar uma força pro meu pai na venda do jet ski dele. O negócio segue... aquele que tu tava agitando meio louca. Tá bem, não dá nada. Que... Outros virão. O cara que andava com o jet ski aí era o Sean Kingston. O jet ski que o cara quer vender é da marca Kawasaki, modelo ZXI. Nossa, é bom, hein? 750 cilindradas, Deus ano 95, cor branca, motor JH750 de motor. 85 HP. Mas é só parão hoje nos classificados. Esse é sentado ou em pé, meu? Sentado. O pessoal tá necessitado nos classificados de hoje. Vocês queriam o quê? Um jet ski cinquentinha? Não, retrovisores laterais, vai duas pessoas, carreta rodoviária emplacada, preço 12 mil. É 12 mil a carreta e o jet, então. Tá barato o jet ski. Tá bom, cara. Comprar um pra andar na cidade. Sim, mas é 95, bruxo. É, caro. Ele é 95, ano 95. E é tá ruim caro, daí? Então, tá caro. Não, não é ruim, é antigo, né? Não deve prestar mais, eu acho. Então, que isso, cara? Como que não presta? 15 anos, muito bem. Vendo jetski@gmail.com. Se você não sabe como é que escreve jet ski, nem não tenta, porque não merece um jet ski. Não vai comprar. Não vai ter. Vendo jetski@gmail.com. Eu tava falando que nunca andou jet ski, mas já andou naquela banana gigante. Já, banana boat. É mesmo? Banana boat, já. Eu vivi em cima da banana boat lá na praia, lá em Camboriú. Eu já andei no jet ski do nosso amigo magnata, o Geraldo. É, não, jet ski é demais, pô. Muito legal. Já andei também. Show do intervalo, voltamos em seguida. Que saudade me deu do Almir agora, cara. Passou. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos até as 14h com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel Farmácias. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! Ô, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. E o Criciúma, doutor Pepe. Que beleza, hein? Vitória. Esporte, bom, vitória mesmo, importante Capé. Em cima do Sport, que é um time que tá no G4, né? Aí dá bem a esperança agora saiu de voltar pra Série A, o Criciúma. Isso aí. O importante é não se distanciar do G4 ali pra depois, no final, dar o up aquele... O Criciúma tem 37 pontos e o último do G4 tem 44. É, tá. Relativamente... 7 pontos. Não é 7 pontos. Acho que é menos. Pode. Olha aí. Só um momentinho, doutor Cadinha, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui. Tá fazendo nada. Mas o problema é que o Criciúma vendeu o Rony, né? O artilheiro. Não, mas acho que só sai depois da Série B, né? Mas vendeu, foi ele que marcou o gol, inclusive, ontem, né? O único gol do jogo foi ele que marcou. Eu assisti o jogo. Você quer que eu veja o quê aqui, doutor Cadinha? Qual é a diferença entre o Criciúma e o primeiro do o último do G4, o quarto lugar? Série B, doutor. Se eu não me engano, é o Americana. Série B, classificação, bem fácil. O senhor é uma mala, doutor. Olha aí que o KG não vai dormir sem essa informação. Então deixa eu mandar aproveitar enquanto ele procura. Vai lá na Série D, vê como é que tá a classificação, depois vai pra C. Sete pontos, então tá certo. O Criciúma tem 37 e o Americana tem 44. Já era, já tá no grau de amizade que o KG tem tanto tempo, já era mais pro KG confiar mais em mim. É verdade. Mas mais uma prova do KG não confia em mim, mas eu aproveito aqui, nisso que o KG vai gostar. Um beijo especial pra Atlântida e pra RBS TV de Santa Cruz, que hoje estão de aniversário. 23 anos de uma história muito bonita com a região de Santa Cruz. E, aliás, um grande abraço também para o nosso querido Márcio Paz, que está na Atlântida Santa Cruz, com a batuta da Atlântida Santa Cruz na mão. Tá com a batuta. O Márcio Paz que volta pra família Atlântida depois de um tempo afastado. Depois grande de quatro magnata, anos afastado. Magnata. Esse aí vai tocar tribo lá em Santa Cruz, hein? Tá com a gente de novo. Aliás, nunca deveria ter saído, né? Márcio, que é bissexual. Tamo junto. Né? Mas primeiro bissexual do rádio, né? Sim. É verdade. Aniversariando junto, então, com o Tim Maia. Hoje Tim Maia também. Isso, 69 anos o Tim Maia. O inverno chega. Não, inverno não. Aqui é inverno. Eu bem que te avisei. A primavera, meu. Pra não levar as... Mas a música, mas a música começa assim. Assim. Mas vocês não sabem. Vocês não conhecem nada de Tim Maia. Vocês não... É primavera, te amo. Tu não faz mais o Tim Maia como antigamente. Eu prefiro cantar. Sim, eu bem que te avisei. Que não faz mais o que o Tim Maia fazia. Mas não levar a sério. Tá bem, Tim Maia, obrigado. Volta pra lá. Nosso caso de amor. Não baixa mais o Tim Maia. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Doutor Alceu, acabou, doutor Alceu? E o jogo da seleção, doutor? E o jogo da seleção, vamos falar 6:30? Bata mesmo. O super clássico Brasil e Argentina, hoje 10:10 da noite na RBS TV. Mário Fernandes tá convidado pra ir no KG olhar com a gente o jogo. É isso aí. Mário Fernandes. Tá convidado. Parece que ele não vai aparecer. Ah, buenas pretinhos, ouço você seguidamente fazendo campanhas de doação de sangue, o que eu acho extremamente louvável, porém, em nenhum momento ouço algo sobre coleta de sangue em horários alternativos ao horário comercial. Tenho certeza que existem muitas pessoas que doariam sangue com frequência, mas que, como eu, não o fazem devido aos horários convencionais praticados pelos bancos de sangue, os quais obrigam os doadores a enfrentarem o trânsito caótico da nossa cidade e também a faltarem ao dia do trabalho, que mesmo sendo dia abonado pela CLT, pode ser complicado para o funcionário. Minha sugestão é que vocês utilizem o poder da comunicação do programa para organizar esporadicamente uma campanha à noite, por exemplo, das 8 às 11 da noite, ao menos uma vez por mês. Desta forma, estaremos criando possibilidades a um número muito maior de doadores. Continuem com o belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Grande abraço, Luiz Eduardo Ferrari, mandou pra gente aqui, mandou muito bem, né? O Ferrari. Aliás, não só noite, mas fim de semana também, né? Sim. Sábado e domingo. Boa. Sábado eu sei que tem. Hoje eu li no Hospital de Clínicas em Porto Alegre de manhã, aqui no Barracão, tinha um cara que precisando de sangue, e aí tinha ali o horário alternativo que é um pouco menor no sábado. Até o meio-dia, né? No sábado tem o seguinte. E legal que esse meio do Ferrari chegou rápido, né, cara? Nem tanto, Maurício, agora. Maurício tá agora demais. Agora o William, do William RBR, tá chegando mais. RBR, acho. Antes do Pi aqui, ó, só mais uma constatação daquelas que a gente fala que vale muito mais do que um merchandising, um texto lido aqui. Aliás, eu tinha um texto da HDI pra ler neste momento aqui. Eu vou passar o texto e vou ler o testemunho do nosso ouvinte Fernando Alessandri. Ele diz assim, ó: HDI é muito em conta mesmo. Fiz um orçamento e vou poupar R$420. Beleza! E olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, isso aí tá na minha timeline, tá na timeline do meu Twitter, eu não tô inventando. Só chegar ali e ver. Quem quiser ali pode ver, Real Fetter no Twitter, @RealFetter tá ali. O Fernando Alessandri mandou pra gente, economizou R$420 cotando com a HDI. E fotos de mulheres que nos ouvem pra @atlantida.com.br. Sempre bom lembrar, né? Estamos corretoras. O que a tua namorada pensa disso, Potter? Eu não falo da minha vida. Nunca comentou nada contigo? Nunca comentou? Ela nem sabe. Ela nunca te perguntou assim, tu ela ouve o programa? O que ela tá fazendo nesse momento agora, tu sabe? Algumas perguntas, vocês já estão me fazendo perguntas da minha vida particular que eu não falo. Mas eu posso garantir pra vocês que tudo com uma mulher sempre é exaustivamente discutido. Tá bem. Vamos ver, Pi, vai. Me manda um alô pra galera que lavou o teu carro. Oh, onde que tu lavou teu carro, Pi? Porque eu tô precisando lavar teu carro. Também, cara. Eu nunca lavei meu carro, cara. É uma loucura isso. Eu tenho meu carro há 3 anos e só foi lavado uma vez, cara. O carro tá vivo, cara. É, não, mas vamos mandar. Tu sabe que tem sempre... Tem sempre lugares aí que a gente manda lavar, aqui embaixo tem no morro, mas enfim, essa turma aqui é especial, ontem lavaram o meu carro, a turma toda, deixa eu mandar um abraço pra eles. Juan Douglas, David Jones, Mauro, Jennifer, Franciele. Nossa, mas tava sujo, hein? Tá. E pediram batalhando pra... junto a médica que lavou o carro do Pira. Ah, muito bom, cara. E pediram pra mandar também aí um alô pro Macaco, pro Biscoito, seu Madruga e Zacarias. O grande Macaco. Bom, valeu, rapaziada. Pretinhos, espero que a imensa audiência do programa me ajude nesse momento. Venho aqui fazer um apelo para achar uma pessoa que conheci. Eu e mais duas meninas estávamos vindo do El Divino no domingo 18 de setembro. Tava no pátio, brother. Tô conseguindo ir. Vimos que o pneu estava furado. Logo, paramos o carro e eu, que era a que estava menos alcoolizada, fui pedir ajuda pro porteiro do prédio onde havíamos parado na beira-mar. Que legal, só que, né, todo mundo me ignorou, por que será? Até mesmo o carinha em sua motoca, já às 5 da matina, passando para entregar o jornal. O carro da minha colega tem seguro e tal, mas eles falaram que o guincho ia demorar 60 minutos. Foi quando eu tive a ótima e perigosa ideia de pedir ajuda para qualquer carro que passasse. Na primeira tentativa, legal, parou um homem sozinho. Tudo certo até agora. Isso, avisei certo, que o pneu tinha furado e ele ainda solta um... Puxa merda. Quando ele soltou do carro, vi um homem perfeito para mim. Maravilhoso. Conversa vai, conversa vem, sim. Porque isso, só conversamos, ele isso, também não sabia trocar pneu. Ah, não, então não é homem perfeito, pô. Descobri poucas coisas dele, mas que já fez eu me apaixonar. Mas tu tava alcoolizada, né? Talvez, porque eu estava alcoolizada. Ah, cara, com todo respeito, o cara que não troca pneu, não. Mas eu realmente ele não queria... faz mais uma série de outras coisas. Mas eu queria ter qualquer contato com ele. Pode ser o número do celular, enfim. Vou citar aqui o que eu lembro dele. Rodrigo. Eu me lembro dele, isso. Rodrigo. Tem dois 24 olhos. Anos. Lindo. Lindo. Lindo. Tá bom. Você, Rodrigo, teu que parou o seu carro para tentar trocar o pneu de alguém, mande e-mail com fotos para Pora. Não, não, você, Rodrigo, não. Não, né? Rodrigo não. Rodrigo não aceita. A caixa não aceita lá. Automático a caixa não aceita. Mas deixa eu dizer uma coisa. É que o Rodrigo pode não ter tido vontade de trocar esse pneu para ela, viu? E valeu que não valia a pena fazer tanta força. É que dependendo da mulher, assim, por exemplo, sei lá, a Ellen Roche. Tá. Tu troca o pneu. Pede pra, esse cara não sabe, o cara arranca a rota do carro e bota. Dá um jeito. O cara levanta com dois braços o carro. Dá o carro dele pra mulher. Isso que eu ia dizer. Toma o meu carro, é teu. Não, tu vem no meu carro, não dá nada. Deixamos esse carro aí, vem comigo. Toma aí minha Brasília e vai-se embora. E tu tá acreditando que ela vai. Beleza. Acho que tinha olhos claros. Acho que ele trabalha na área de medicina. Medicina. Trabalha no HU. HU. Hospital da Universidade. E faz plantão às 8 da manhã de segunda-feira no Celso Ramos. Acho. Lembro de ele ter dito que trabalhava, ou gostaria, sei lá, também, de trabalhar na área de geriatria. Já não me recordo direito das coisas. Sei que mora no centro. O homem perfeito. Meu Deus. Ele tem um Focus preto modelo 2010. Só ficou na conversa mesmo. Ele falou bem fofo que tem namorada. Sabe o modelo do Fox? Focus. O ano é o ano, Focus. Como é que ela sabe o modelo do ano do carro? É Maria Gasolina, essa mulher e bebe, sai na noite e enlouquece. E ele falou bem fofo que tem namorada. Opa! Daí vocês me perguntam, mas e se eu sei que ele tem namorada, por que eu quero algo com ele? Sabe que ele tem namorada, por que tu quer algo com ele? Simplesmente quero conhecer. Ter ele na minha lista, esses contatos. Cara, eu vou falar uma coisa mais. Essa mulher não vale nada. Penso muito. Eu penso muito se ele apareceu lá aquela hora sozinho, lindinho, e ainda elogiando minha beleza. Ah, não. Com esse... agora queimou o filme do cara aqui. Por quê? Ah, eu vou... Claro, a namorada... Ah, mas não sabe quem é, mas só elogiou. Ah, só elogiou a menina. É, isso não é, não tem problema. Teve uma boa relação, cara. Teve um Rodrigo em Floripa que chegou de madrugada em casa, voltando do trabalho, e falou pra namorada, ajudei umas meninas a trocar um pneu de um carro. Com esse nome foi destino, e também porque eu não paro de pensar nessa situação bizarra. Confesso que por ele ser fiel me deixou ainda mais apaixonada. Viu só? Tá aí, parabéns pra ele. Viu, namorada do Rodrigo? Confia no teu namorado. Eu tenho medo dessa mulher. Sendo assim, se a namorada dele que deixou este homem ir sozinho ao aniversário de um amigo na original, não pode reclamar de que algo possa acontecer, mesmo algo tão pequeno como isso. Peço que se alguém conhecer o Rodrigo com tudo que citei, por favor, me mande um e-mail também. Por fim, sei que vocês também podem estar pensando que com tantas qualidades ele pode também estar mentindo. Caso isso aconteça, eu esqueço e começo do zero. Essa aí tá precisando. Obrigada pelo espaço. Você é louca, uma louca. Isabelle. Louca, rabiosa. E ela criou um e-mail, ela criou um e-mail. Ah, é? Procura rodrigo@hotmail.com. Isso é o tipo de mulher que tu pega uma vez, ela nunca mais larga do teu pé. Tá bom. Atenção, pessoal, uma morta. Avisa ela que, né, a partir de domingo à noitinha já estaremos em Florianópolis, hein? Que isso? Que era trocar o pneu dela, né? Trocando pneu de carro, né? Ficaremos lá trocando. Nós vamos fazer um pit stop na beira-mar ali. Vamos botar móvel da Atlântida e dizer: troca-se pneu. Eu sou o macaco. Sábado tem pretinho básico em Chapecó. Olha. Vai ser a Feira das Profissões da Uno Chapecó. Vai ser sábado de tarde, 4:30 da tarde, estamos no palco. Vai ser lindo de ver 5.000 estudantes. Que são isso, esperados. Que beleza. Na feira Uno Chapecó, sábado, 4:30 da tarde, balada do pretinho. Como foi semana? Ano passado foi demais. Foi demais, né? Velho Oeste Catarinense. Olha só, nosso ouvinte Ronaldo Fante, Ronaldo. Diz aqui, ó. Já esse divulga... Ronaldo é Fante. É Coca que é Fante. O delegado Ronaldo Fante diz aqui, ó, já divulgou a paralisação da Polícia Civil? Não. A maioria esmagadora das DPs ouvem o PB. Abraço. 48 horas de paralisação da Polícia Civil a partir de hoje. Mas dá uma teta, né, cara? Não tem banco, não tem polícia. É, não vai ter correio em breve, provavelmente. Não, o correio já não tem. Já não tem correio. Vamos fazer a greve dos locutores de rádio, cara. Vamos. Semana que vem, Floripa. Mas olha aqui, ó, deixa eu aproveitar. Falou de Chapecó no sábado. Eu preciso já fazer um aviso que talvez eu receba a Vanusa pra cantar sábado. No palco. Hino? Não acredito. Então tá porque eu vou tomar um Dramin pra embarcar e viajar de Porto Alegre a Florianópolis. De Florianópolis a Chapecó, pego outro e vou direto pro palco. Então, talvez a Vanusa esteja presente. Eu peço a compreensão. Talvez. Tá bem. A velocidade, ó. Talvez ela venha junto. Não, mas é Boeing que a gente vai. O problema é o meu Dramin. O problema não é o avião, é o Dramin. Eu mesmo. Pode ser qualquer. Dramin supositório, né? É, supositório extra large aqui. Fala, Cadê? É o preferido do Pi. Sinais do apocalipse. Segue algumas coisas que, se acontecerem, serão possíveis sinais do fim do mundo. 1. Eike Batista entrar no cheque especial. 2. Achar um macho na torcida do São Paulo. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! 3. Ver mais Doritos do que ar num saco de Doritos. É verdade, cara. Abre e faz... Pô, morreu. 4. Corinthians ser campeão da Libertadores. Ah, isso. Nunca será. 5. Vasco ser líder em algum campeonato. É o atual líder. Vasco vai ser campeão brasileiro. Vasco é o atual líder. Encontrei um... Não, foi na casa do ouvinte. O ouvinte que era flamenguista falou assim: bom, o campeão não sei quem vai ser, mas o vice, eu já sei. É o Vasco. Fico debochando do Vasco, né? O Vasco é o campeão da Copa do Brasil e pode ser o campeão brasileiro pela primeira vez. Da Sul-Americana também. Que tá na Sul-Americana. Imagina só. O Grêmio já teve isso. O Grêmio foi campeão brasileiro. E depois campeão, da Copa do Brasil. É, mas não. 9697. É, 9697. 6. McDonald's ter o tamanho proporcional ao da foto. E 7. Galvão Bueno virar um comentarista de futebol que entende do assunto. Ele entende, cara. Mandou foi o André Jungs de Gaspar. Hoje à noite tem Galvão Bueno, né? Vem, amigos da Rede Globo. Falamos ao vivo de Belém do Pará. Hoje o Mangueirão vai sacudir. Conta uma piadinha, vai. Piada do Potter. Apoio Pretinho Cola, agora também em garrafa de 4 litros. Peça Pretinho Cola 600 litrão ou litraço de 4. A piada hoje é uma homenagem a Mário Fernandes Facts. Mário Fernandes tá mais sumido que o rock and roll no Rock in Rio. Sabe que em 1985 que falaram, né? Queen, AC/DC, Iron Maiden, blá, blá, blá. Tinha a Elba Ramalho. Tinha Go Go, tinha o seu Valença. O senhor tocou não, também. Mas outro, James, ou seja, James festivais misturam em todos os lugares. Nina Hagen. Né? Tirando os específicos de rock, que tem alguns poucos locais do mundo nem mesmo. Mato Grosso. E o Rock in Rio tem a ver com aquela época, né? Em 85, né? Com o nome. Sabe rock, que ontem, era mais contestador. Ontem eu comprei um DVD do Iron Maiden chamado Flight 666, que é demais, é sensacional, recomendável. Pra qualquer um que gosta de rock, não necessariamente goste da banda, mas é legal. Quem gosta de Restart é bom? Porque é o filme onde a banda viaja no seu próprio avião com o Bruce Dickinson, pilotado, o vocalista, pilotando. E aí eles falam em certo momento do DVD que quando eles chegam ao Brasil, né, porque eles passam por inúmeras cidades, são 6 meses de turnê, quando chega ao Brasil, eles falam do Rock in Rio de 85, que o Rock in Rio serviu para abrir uma porta de shows na América Latina para eles, que eles continuam vindo até hoje com fãs cada vez mais enlouquecidos. Aí mostra os caras tocando no Chile, Buenos Aires. Em Buenos Aires, uma loucura, cara, assim. Massa. E os caras só dizem que são muito gratos ao Rock in Rio por terem tocado aqui em 85. Tem imagens, inclusive, da época. É a piada? Não, Potter, olha só, eu vou te expulsar. Não fui eu! Eu vou te expulsar. Não fui eu! Não fui eu! Aliás, não tô nem sentindo o cheiro. Não tô sentindo o cheiro. E no oitavo dia, após descansar, Deus disse: onde diabo se meteu o Mário Fernandes? Agora eu sei porque os amiguinhos de infância do Mário Fernandes nunca convidaram ele pra brincar de esconde-esconde. Ô, meu, isso aí não é piada, cara. Claro que elas estão rindo. Piada, isso é Mário Fernandes Facts. Sim, eu falei não que era uma homenagem. Mas é que o patrocínio, não ele tem um pedaço um patrocinado. Piada é piada, história. Obrigado a ter um patrocínio. Então, vamos ouvir o Cagé, por gentileza. Steve Jobs convida Mário Fernandes pra ser o novo chefe da Apple. Obrigado, tô bem no Grêmio. Mário Fernandes ensinou o mestre do Magos a desaparecer. Mas o mestre é da Caverna do Dragão. Mestre dos Magos. Mário Fernandes é convidado pra entregar o Oscar, mas recusa. Eu prefiro ficar no Grêmio. E nem o Mário Allen. Fernandes vendeu o GPS. Ele não quer se achar. Mário Fernandes ganha na loteria, mas abre mão do prêmio. Não, não, já tá tudo bem, tá aqui legal, no Grêmio. Aqui. Legal. Mário Fernandes é um dos mascarados do Slipknot. Kate Perry chamou o Mário Fernandes pra subir no palco. Ai. Mário Fernandes falou: não, não, tô bem aqui no Grêmio. Esse cara é de Sorocaba aí. Tô bem no Grêmio. Jesus havia chamado 13 apóstolos. Um deles não quis ir. Na nona temporada de 24 horas, o Jack Bauer teria que encontrar o Mário Fernandes. Mas não teve, né? Não rolou, né? Mário Fernandes só nasceu porque conseguiu fugir de dentro da camisinha do pai. Mário Fernandes nasceu de cesariana, porque na hora do parto ele se recusou a vir ao mundo. Ah, tá. Tá bom. E a última, Mário Fernandes ganhou do Osama Bin Laden no pique-esconde. Você sabe que, considerando que a decisão dele não tenha relação alguma, que não tenha sido de plena certeza, de convicção, considerando que tenha sido isso e ponto, né? Qualquer outra relação extra, isso que não seja verdade. Portanto, ele decidiu de forma madura. Não quero ir pra seleção. Não quero. É absolutamente fantástico isso. É fantástico verdade, uma decisão desse tipo de uma pessoa, porque não está baseado no que os outros acreditam, não está baseado no que os outros dizem que tem que ser, e é baseado no que ele se realiza como pessoa, diante do trabalho dele e o que ele cria como expectativa para ele mesmo. O problema isso é que eu acho que ele não tem condições de tomar uma decisão. Perfeito, assim. Mas se tomarmos isso como uma referência para que cada um de nós pense um pouco sobre a nossa própria vida, é interessante. Porque a gente vai muito baseado no que os outros todos ficam dizendo o tempo todo. E talvez nem sempre isso seja melhor. Eu acho que ele é um cara muito tímido, apenas isso, timidez. Ele quando saiu de casa e veio pro Grêmio, ele não se adaptou de forma rápida e aí fugiu. Né? Mas aí se adaptou o Grêmio, aí chegou na seleção, um ambiente diferente. Ele não consegue trocar uma ideia contigo. Eu conversei com ele uma vez, quando eu voltei de avião do Grêmio, numa viagem pra Erechim. Ele sentou na poltrona da minha frente, eu puxei uma conversa com ele sobre um perfil no Twitter, que ele até disse que é falso e tal. E cara, ele não olha no teu rosto, ele sabe? Absolutamente tímido. Ele não consegue olhar no teu rosto. O que cara, mais incomodou ele foi que tem um discurso de novatos na seleção brasileira. Tem que subir na cadeira. No refeitório, lá na janta, eles têm que subir numa mesa lá e discursar. E que isso incomodou ele. Imagina um cara tímido ter que enfrentar 30 pessoas olhando pra ele. Não, e 30 pessoas ali. Tem Ronaldinho, tem Neymar. Não importa quem seja. Isso incomoda e o cara diz: eu não quero mais. A pessoa que é tímida, ela precisa de um tempo de adaptação. Tu vê, e acho que a gente tem que respeitar, o Grêmio, cara. Deu esse tempo de adaptação. Se é uma coisa psicológica da cabeça dele, claro, meu, respeita. Claro. Respeita. Psicológica só pode ser da cabeça. Cada um sabe onde é verdade. Cada um sabe onde dói o seu calo, bicho. Deixa o cara, respeita o cara. Parabéns. Mas o Mário Fernandes tá convidado a olhar o jogo hoje lá no KG. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Quero terminar o programa deixando uma frase. Atenção, pessoal. Deixando uma frase. A frase do Fetter pra terminar o programa. Acorda. Do grande mestre administrador. Administrador de imprensa, de empresas, conferencista, articulista, o cara é um gênio chamado Stephen Kunitz. Disse o Stephen Kunitz: blefadores enganem todo mundo a vida inteira, mas uma pessoa sempre saberá a triste verdade. baita você. Frase. É muito você. Obrigado pela sua audiência. Tetra. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Agora são 2 da tarde. E até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode. Você merece. Panvel Farmácias. Valeu. Tchauzinho. Não sei se eu sei a verdade. Não vou falar. O que houve? Apontou pra mim na hora. Você sabe a verdade. Eu não sei o que tá falando. Porra, abre teu olho, cara. Porra, presta atenção. Vou te dizer a verdade. Eu imaginei a Banana Bolt, aquela tu sentar no meio e ela envergando. Que nem espaguete em piscina. Ah, mas eu sei nadar.